será compassivo, cortês, semelhante a Cristo. TSDA, Bíblia Comentari 2038. O Espírito Santo comunica amor, alegria, paz, resistência e consolação. É como uma fonte de água saltando para a vida eterna. A bênção é gratuita para todos. The Signs of the Times, 22 de agosto de 1892. Uma presença terna e misteriosa, 17 de fevereiro. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. A grandeza de Deus é-nos incompreensível. O trono do Senhor está nos seus Salmos 11:4. Não obstante, pelo seu Espírito Santo, está ele presente em toda parte. Tem conhecimento íntimo de todas as obras de suas mãos e interesse pessoal em todas elas. Ponto. Foi o Criador de todas as coisas, que criou o ser humano, com sua capacidade para saber e amar. E ele não é por natureza de molde a deixar não satisfeitos os anelos do coração. Nenhum princípio, 50, pio intangível, nenhuma essência impessoal ou simples abstração poderia satisfazer as necessidades e anelos dos seres humanos nesta vida de lutas com o pecado, tristeza e dor. Não basta crermos na lei e na força, em coisas que não têm piedade ou nunca ouvem o brado por auxílio. Precisamos saber acerca de um braço todo-poderoso que nos manterá, e de um amigo infinito que tem piedade de nós. Necessitamos agarrar-nos a uma mão aquecida pelo amor, com fara em um coração cheio de ternura. E efetivamente assim Deus se revelou em sua palavra. Educação, 132, 133. As coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Os sábios segundo o mundo têm procurado explicar, baseados em princípios científicos, a influência do Espírito de Deus sobre o coração. O mínimo passo nessa direção introduzirá a alma no labirinto do ceticismo. Testemunhos Selectos 1576. 583, 584. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe o revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Atos dos Apóstolos, 52, 110. Agente na redenção, 18 de fevereiro. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O coração, por natureza, é mau, e quem do mundo tirará o puro? Ninguém. Jó 14:4. Invenção alguma humana pode encontrar o remédio para a alma pecadora. Ponto. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras em observar a lei, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz atuação do Espírito Santo, o desejado de todas as nações. 51, 172. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar seu próprio caráter em sua Igreja. O desejado de todas as nações, 671. Como o vento, que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Essa virtude regeneradora que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma vida nova, cria um novo ser, a imagem de Deus. Caminho a Cristo, 57. O irrefletido e desgarrado torna-se sério. O empedernido arrepende-se de seus pecados, e o incrédulo crê. O jogador, o bêbado, o licencioso, tornam-se ajuizados, sóbrios e puros. O rebelde e obstinado torna-se manso semelhante a Cristo. Ao vermos essas, 111, 112, a fé pela qual eu vivo. Modificações no caráter. Podemos ter a certeza de que o poder divino de conversão transformou o homem todo. Evangelismo, 288. Aquele que olha para Cristo em fé singela, infantil, torna-se participante da natureza divina pela ação do Espírito Santo. Tirrevieu and Geraud, 29 de novembro de 1872. Consolador e Mestre, 19 de fevereiro. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana, e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles, os discípulos, que fosse para o Pai, e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter então vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Ponto. Em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando a perspectiva se afigura sombria e cheia de perplexidade o futuro, e nos sentimos desamparados e sós, o Consolador será, 52, enviado em resposta à oração da fé. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, nem mesmo a distância, nos pode separar do Celeste Consolador. Onde quer que estejamos, aonde quer que vamos, Ele se encontra sempre à nossa direita, para apoiar, suster, erguer e animar. Ponto. O Consolador é chamado o Espírito de Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita o coração como Espírito de Verdade, e torna-se assim o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real se pode achar na falsidade. Ponto. Por intermédio das Escrituras o Espírito Santo fala a mente, e grava a verdade no coração. O desejado de todas as nações. 669-671. Os que se acham sob a influência do Espírito de Deus, não serão fanáticos, mas calmos e firmes, isentos de extravagância em ideias, palavras e ações. Porém, entre a confusão de doutrinas enganadoras, o Espírito de Deus será um guia e proteção aos que não têm resistido às evidências da verdade, silenciando todas as outras vozes além da que vem daquele que é a verdade. Obreiros evangélicos. 289, 113, 114. A fé pela qual eu vivo. Todo homem, mulher e criança que não se encontra sob o domínio do Espírito de Deus, está sob a influência do encantamento de Satanás, e por sua palavra e exemplo desviará outros do caminho da verdade. Mensagens aos jovens. 278. A permanente presença do Espírito. 20 de fevereiro. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 13:24. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. O desejado de todas as nações. 805. O Espírito Santo entra no coração que se não pode gloriar-se de coisa alguma. O amor de Jesus encherá o vácuo feito pelo esvaziamento do próprio eu. Thierry Giraud, 2 de junho de 1896. Os que veem a Cristo em seu verdadeiro caráter, e o recebem no coração, têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós, e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é, 53, o princípio da vida eterna. O desejado de todas as nações. 388. Nós não vemos nem falamos a Cristo, porém seu Santo Espírito está tão perto de nós em um lugar como em outro. Ele atua em todo e por meio de todo aquele que recebe a Cristo. Os que conhecem a permanente presença do Espírito, revelam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. TSDA, Bíblia Comentário 6112. O Espírito Santo tem de estar continuamente presente com o que crê. Precisamos considerar mais cuidadosamente o fato de que o Consolador deve permanecer em nós. Se compreendermos individualmente essa verdade, nunca nos sentiremos sós. Quando assaltados pelo inimigo, quando opressos pela tentação, cumpre-nos apoiar em Deus a nossa fé, pois temos o penhor de sua palavra de que nunca seremos deixados a batalhar sozinhos. Toda pessoa cujos pecados foram perdoados é preciosa aos seus olhos, mais preciosa do que o mundo inteiro. Foi comprado a infinito custo, e Cristo nunca abandona. 115, 116. A fé pela qual eu vivo donará a pessoa por quem ele morreu. Thiotes Instructor, 13 de dezembro de 1894. Cristo é representado pelo Espírito Santo, e quando esse Espírito é apreciado, quando os que são regidos pelo Espírito comunicam a outros a energia de que se acham possuídos, é ferida a invisível corda que eletriza o todo. Quem dera que todos compreendêssemos quão ilimitados são os recursos divinos. TSDA, Bíblia Comentário 6053. Não entristecer o Espírito. 21 de fevereiro. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. A consciência é a voz de Deus, ouvida por entre o conflito das paixões humanas. Quando a ela se resiste, O Espírito de Deus é entristecido. Testimonies forte e Xurxe 5:120. Os homens têm o poder de extinguir o Espírito de Deus. É-lhes deixada a faculdade de escolher. É-lhes permitida a liberdade de ação. Podem ser obedientes mediante o nome e a graça de nosso Redentor, ou desobedientes, e sofrer as consequências. Obreiros evangélicos. 174. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não consiste em qualquer palavra ou ato repentino. É a firme, determinada resistência à verdade e evidência. TSDA. Bíblia Comentari 5093. 54. Não é que Deus mande um decreto para que o homem não se salve. Não lança trevas perante os olhos, de modo a não poderem ser penetradas. Mas o homem resiste a princípio a um movimento do Espírito de Deus e, havendo uma vez resistido, é menos difícil assim fazer pela segunda vez, menos a terceira, e muito menos a quarta. Então vem a colheita a ser ceifada, da semente de incredulidade e resistência. Oh, que frutos de pecaminosas condescendências se está preparando para a foice. Ponto. Por outro lado, todo raio de luz acariciado produzirá uma colheita de luz. A tentação uma vez resistida, dará poder para resistir mais firmemente a segunda vez. Cada vitória obtida sobre o próprio eu facilitará o caminho para mais altos e nobres triunfos. Toda vitória é uma semente semeada para a vida eterna. Deus não destrói a ninguém. O pecador destrói-se a si mesmo por sua própria impenitência. Testimonies forte e Xurxe 5:120. Ninguém precisa considerar o pecado contra o Espírito Santo como coisa misteriosa e indefinível. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de persistente recusa de atender aos convites para. 117. 118. A fé pela qual eu vivo. Arrependi e recebereis poder. 35. Meditações matinais. 1999. Não há esperança da vida mais elevada, senão pela submissão da alma a Cristo. Caminho a Cristo. 32. Deus é amor. 22 de fevereiro. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.